Olá pessoal, bem-vindos a uma nova edição do Podesk. O Edu, esse não é um podcast, sei lá, porque pela primeira vez eu estou unindo os dois podcasts que eu hosteio num só pra divulgar muito bem e enaltecer o nosso tema. Aqui quem fala é o Alex Tavares e estou aqui no, depois de um bom tempo gravando uma nova edição do NUP. E agora com os meus amigos do ESC Brasil e que gravam comigo o Podesk, comigo Manuel Carneiro. E aí pessoal, é isso aí, vamos falar sobre a nossa paixão em comum. Isso mesmo, comigo Léo Oliveira. Oi. Oi, tudo bem? Comigo também tá o Vitor Lopes. Oi, tudo bem, de novo. E por último, mas não menos importante, Jovem Tom Mendes. É, obrigado por me amarem, beijos. Não se acha tanto assim, né, querida? Menos, bem menos. Eu tava na vibe Islândia 2006, tá? Então, pessoal, essa é uma edição especial, tanto do N1P quanto do Podesk, pra gente fazer um Eurovision for Dummies. Uma pequena introdução pra pessoa que tá começando a entrar nesse mundo maravilhoso do Eurovision Song Contest, pra saber como é o festival, como ele funciona, um pouquinho da sua história e do que a gente gosta deles. Então, vamos lá. Fala. Posso dar uma introduçãozinha para o pessoal entender o que a gente está falando? Pode, melhor. Eu tentando explicar é uma negação. Vai. É, você ficou olhando um tanto de gente falando aí, Eurovision, Eurovision, Eurovision, você não sabe o que é Eurovision. É um festival de música que a gente curte, ele é um festival europeu. Você vai entender hoje como funciona para enfim conseguir entender o que esse tanto de gente está falando todo esse ano, Eurovision isso, Eurovision aquilo. Um festival de música que acontece em algum país europeu ou fora da Europa, dentro de, né, tem suas regras e limites. E cada país manda uma música de até 3 minutos de duração até o final dos anos 90. Tinha que ser na língua do país, tinha que ser alguma língua oficial do país. Por exemplo, a Suécia tinha que mandar música em sueco, a França tinha que mandar música em francês, a Suíça tinha que mandar música ou em alemão ou em italiano ou em francês, e assim vai. Isso foi abolido no ano de 99. Engraçado é que a maioria das vezes que você ouve uma banda aí, quem sabe, o ABBA e outras músicas super famosas aí que bombam no circuito europeu e tal, e muitas vezes saem de dentro do Eurovision. É um festival extremamente cosmopolita, não sei se a palavra cabe bem, mas enfim. Celine Dion, próprio ABBA que estourou pro mundo inteiro, tudo veio de dentro do Eurovision. E é basicamente isso, o país manda uma música. As músicas passam por uma semifinal, uma segunda semifinal, às vezes, vão para a final. E nessa final é decidido, por voto popular e também um júri, quem ganha esse festival. E quem ganha leva esse festival para o seu país de origem. E aí que está a graça, porque começa a preparação para esse grande evento que acontece no primeiro semestre do ano, começa já no meio do ano passado. Então é muito interessante a gente acompanhar isso. Eu só quero fazer uma perguntinha. O Vic, oi. Por que o Eurovision nasceu? Porque, na verdade, eles estavam com muito medo com o poder da televisão, depois que eles viram o que aconteceu com a Alemanha nazista, com o rádio e com o cinema. Então, eles queriam, além de controlar a radiodifusão televisiva dentro dos países, eles queriam criar uma alternativa que unisse os povos, de alguma maneira, depois das consequências da guerra. E aí eles se inspiraram no Sanremo, eu acho que é o Michel Besson, deixa eu procurar. E aqui tem aquele prêmio lá do todo ano lá. Michel Besson. É, ele foi criador. E aí eles criaram o Eurovision baseado no Sanremo, que já existia antes. Portugal já participou dessa primeira Eurovision? Não, Portugal não. Participou a partir da década de 60. Israel já participou no começo? Israel não, bem depois. Então, basicamente foi criado ali nos anos 50, né? Nos anos... Isso. 1956. Eles estavam querendo unir a Europa depois daquele baque extremo que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E usar também como ferramenta de a televisão, televisão ou rádio, né? A primeira era transmitido por rádio, né? Sim, era a primeira pelo rádio. Exatamente, para levar uma palavra de esperança para um continente inteiro, não só o continente, mas o mundo inteiro, especialmente o continente. Uma mensagem de paz e de esperança através da música, né? Porque tava todo mundo baqueado ainda. É difícil, até hoje é complicado a gente falar da Segunda Guerra. Naquele tempo a ferida estava bem aberta ainda, né? Então era uma forma de união e de levar uma palavra de esperança, né? Correto. E você tinha falado sobre do ABBA, Celine Dion. Eles são alguns dos nomes que fizeram fama por causa do Eurovision. A Celine Dion, tudo bem, a música dela, que é o Departe, a música dela, correto? Uhum. Que ela mandou pra Suíça. Não é uma das músicas mais famosas, mas é uma música que revelou a Celine Dion. O ABBA estourou com Waterloo ali. Teve outras pessoas que realmente não estouraram, mas tiveram uma grande visibilidade. A Olivia Newton-John, que participou no mesmo Eurovision do ABBA. A Laron Fabian também participou. A Laron Fabian, no mesmo Eurovision com a Celine Dion. Katrina and the Waves, né? Foi em 97, exato. Também quem participou já do Eurovision outras vezes é a Bonnie Tyler, veio recentemente, né? A nossa música de Total Eclipse of the Heart participou em 2013. O do Tato. Que segundo ela foi um sonho, né? Segundo ela, foi um sonho realizado, dizendo ela queria ter ido pro Eurovision antes, mas a gravadora não deixou. Isso procede, né? Eu acho que eu ouvi uma entrevista dela falando isso, que ela queria ter ido ao Eurovision nos anos 80 e não permitiram que ela fosse. Aí, a Bonnie Tyler queria ir pro Eurovision antes de 2013? Ela disse que era um sonho antiquíssimo dela, de ter ido quando ela fazia muito sucesso nos anos 80. Não pôde ir, eu creio que por causa da gravadora, e não teve oportunidade de ir na época. Dizendo ela, foi um sonho realizado ter ido em 2013. E, sinceramente, Believe Me é uma das melhores músicas que o UK já mandou pro Eurovision, a gente sabe disso. Tem algumas músicas que Jesus... Um exemplo, assim, de música de gente conhecida e não é tão boa assim é o caso das Las Ketchup. Quem não se lembra, Las Ketchup são as cantoras originais do Acererê. E elas, em 2006, mandou uma música representando a Espanha, que é a On Bloody Mary, e foi uma das músicas mais criticadas daquele ano mesmo, ela sendo uma das mais famosas que participou daquele festival. Gente, Tatu participou do Eurovision. Tatu no auge de All the Fish Said, Not Gonna Get Us. E elas vieram com uma música em russo, que eu particularmente eu gosto, é uma das minhas 5 favoritas da Tatu. Mas uma pena que ela não fez tanto sucesso essa música. Mas a Tatu, ela ficou muito bem posicionada no Eurovision. Ela ficou em terceiro. Quem ficou em terceiro também pelo Eurovision, também bem conhecido, também pela Rússia, foi a Cérebro. O Cérebro, ele foi formado pro Eurovision, não foi? A Girl Band? Pra mim que foi criado pro Eurovision. E depois continuou. Eu disse, eu não sei. É, agora eu tô vendo. O Cérebro foi formado por conta do Eurovision. A Rússia formou o grupo pra disputar em 2007. E elas ficaram em terceiro lugar. Mas e até hoje. Músicas maravilhosas, né? Que hitaram mesmo fora do próprio circuito europeu aí. Secret Combination lá atrás da Calom... Não sei como pronunciar. Calom Moira, né? Essa música fez muito sucesso, não só na Europa e tal. E logo depois, a música da Loreen, ela fez sucesso mundial também. Essa eu via em qualquer lugar. Mas uma música que todo mundo conhece, que é do Eurovision e que, pasme, não ganhou, é Volare. É uma das músicas que a Itália mandou na década de 50 e é uma das músicas mais conhecidas, não só do Eurovision, como também é uma das músicas. Foi a primeira música internacional a entrar na lista das mais vendidas da Billboard, pra tu teres uma ideia de como ela foi famosa. É a única música do Eurovision a ganhar um Grammy. Ela fez bastante sucesso aqui no Brasil mesmo, né? No mundo, eu já vi muitas versões de Volare. No mundo, eu não sabia que essa música tinha ido pro Eurovision, acredita? Esse mundo Eurovisível é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe tudo. É tanta coisa. Oh, o Júlio Iglesias também participou no Eurovision na década de 80. Ele ficou em quarto lugar. E a história dele era totalmente voltada para outra coisa. E o Eurovision, a música que veio para ele se despontar, porque na verdade a carreira dele não tinha nada a ver com música, por conta de um acidente, eu acho que um acidente, alguma doença, alguma coisa assim, que ele veio a cantar. Deixa eu ver se eu consigo resumir o que é Eurovision. É uma competição de música entre países, datada em 56, que primeira transmissões de rádio, e acontece todos os anos. E a partir do tempo foi agregando mais países, pela essa junção de culturas, e também pelo motivo de ser um evento que unisse toda a Europa. Despontaram vários artistas, músicas conhecidas, e hoje em dia, para alegria de uns ou não, é a Copa das Gays de música. Então, se existe a Copa do Mundo de Futebol, existe a Copa do Mundo das Gays, que é o Eurovision. É o evento televisivo não esportivo mais assistido do mundo, né? Esse último, de 2016, teve 200 milhões de espectadores vendo ao vivo. Ou seja, está competindo com um dos maiores, que é a final do futebol americano. Ou seja, imagina, 200 milhões de pessoas, ou seja, tem um Brasil vendo ao mesmo tempo o Eurovision. Acho que é isso, acho que dá para entender. Isso é um resumo bem interessante. E antes de acabar dessa parte de sobre um resuminho do Eurovision, temos que explicar para as pessoas sobre o que significa o Big Five, ou também como até 2011 era o Big Four. É, Manuel, você consegue explicar bem o que seria o Big Five ou o Big Four? Basicamente, para explicar para todo mundo, são os países que mais contribuem, né, com a EBU, é isso mesmo, né? Isso. São os países que mais contribuem com a EBU e financeiramente mesmo, e ajudam a financiar de alguma forma o festival, basicamente. Mas isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Algum dinheiro do Big Five vai para a Ucrânia para ajudar a fazer o festival? Ou tem que ser dinheiro só do país? Vai. Vai, pensava que ele só financiava pro EBU. É porque assim, os países pagam uma taxa de participação para a União Europeia do Red Bull. Só que eles estão fundo. Então, quando o país alega dificuldades financeiras para sediar, a União Europeia de Red Bull pode acionar esse fundo e pode ou ceder ou emprestar. Então, geralmente, eles cedem, eles contribuem mesmo na contrapartida da União Europeia para o financiamento do evento. Mas aí, liberaram 15 milhões de euros para a produção. E geralmente está nesse valor, né? 15, 18. Então a diferença não é tão grande. Quem são o Big Five? Reino Unido, Itália, França, Espanha e Alemanha. Qual foi o último a entrar no Big Five? Que era o Big Four? Foi a Itália, em 2011, eu acho que voltaram. Porque a Itália ficou desde a meados dos 90 sem participar. Você quer saber o motivo do porquê a Itália ficou tanto tempo fora do Eurovision? Acho que é pelo desinteresse do público e tal. Mas depois eu vi que depois de 2011 o Eurovision chegou com toda a força. E tem razão, porque pelo menos acho que no gosto geral, desde que a Itália voltou pro Eurovision, a Itália investiu muito bem. E também lembrei de mais uma coisa. Desde 2015, tem um país que estreou, que fez algumas pessoas estranharem, que está no Eurovision, que é a Austrália. A Austrália, como você sabe, ela não fica na Europa. Mas desde 2015 ela participa do festival como um país convidado por ser... E alguém pode explicar melhor a relação da Austrália com o Eurovision? A Austrália já consome o produto Eurovision há décadas, né? Eles são fiéis, é um público que realmente gosta do festival, assiste em um horário não muito convencional, passa de manhã lá, né? Começa acho que 8 horas da manhã. Passa 8 horas da manhã, né? Não é um horário muito convencional e os níveis de audiência sempre cresceram. Eles sempre tiveram essa vontade de participar do festival. Até que houve, né, o convite para eles em 2015, né? 2015, foi ano passado. 2015. Isso. E eles aceitaram de pronto, né? Dizem as más línguas que é porque a ABU gosta de dinheiro. E a gente já tá careca de saber que eles realmente gostam de dinheiro. A gente tá comentando aqui a ABU. ABU é a rede de telecomunicação, de mídias que coordena o festival, né? Então, é um emaranhado, uma rede de associados que versa no mundo inteiro, de televisões e rádios que são conectados de alguma forma por essa rede. Na verdade, a ABU é uma cooperação da área das participar do Eurovision. E aí eles contribuem para o desenvolvimento da televisão e do rádio dentro dessa região. Eles fazem pesquisa de software, eles produzem formatos, eles distribuem o produto de uma maneira que seja acessível para todos os membros e que vá melhorar sempre a qualidade da programação. É isso aí, viu? E também, vou falar um pouquinho da Austrália. Economicamente, pode ser que a EBU tenta trazer para o público, agregar mais pessoas, porque novos países, nova que a audiência em si pegue totalmente o mundo. Assim, é como se fosse assim, é uma briga para um próximo Podesk que falar sobre esse World Vision, que muita gente quer, que é um campeonato de música do mundo, né? E essa briga com a Austrália é basicamente isso, que uns não querem a Austrália por motivos de ela não ser do Eurovision. Mas a Austrália em si é um país que vai fazer essa parte, porque vai ter esse intercâmbio. Eu acho que esse que é o motivo do Eurovision, esse intercâmbio cultural, essa troca de culturas que acontece entre cantores e culturas de várias partes que se unem em um único evento. Então você consegue compreender a cultura ou assimilar um pouquinho da cultura, voz, saber um pouco mais de cada país a partir desse evento. Keď sa slnko skloní na hore roní, túžim sa k nebu priblížiť. Umas coisas importantes, as regras, e nem da pontuação a gente não falou. Vamos agora, pode falar, começar agora. É melhor você já introduzir isso do que eu. Bom, as regras básicas são: o representante tem que ter no mínimo 16 anos, a música tem que ter no máximo 3 anos. E as performances têm que ter no máximo 6 integrantes no palco. Nenhuma parte cantada pode ser gravada, todas têm que ser ao vivo. Mas a base da música pode ser gravada. Esqueci de alguma? Faltou uma. As músicas não podem ter mensagem política ou fazer propaganda. Ou ter mensagem religiosa. Isso, essa aí. Não pode ter mensagem religiosa? Não. E o que que aconteceu com a Cristina? Tem um tanto de aleluia, né, que, naquela música dela. Teve um problema com Genealogy em 2015, que eles tiveram que mudar o nome da música, e com a Jamala, a que ganhou esse ano. Que é uma música sobre a invasão da Rússia na Crimeia, a expulsão dos tártaros crimeiros. E essa música deu uma polêmica. Uma coisa que também tem que salientar é a pontuação. Acho muito curioso o jeito como é pontuado as canções. Porque em vez de são escolhidas as 10 melhores canções. Só que a pontuação vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pontos e 12 pontos para a favorita. Não tem 9 pontos aqui, não tem 11 pontos. É de 1 a 8, 10 e 12 pontos. Tem mais alguma regra também que eu já tô esquecendo? Na verdade, tem que explicar como isso aconteceu, né? Porque antes era só uma música escolhida, o país, a favorita. Depois tinham dois júris, de cada um, com a diferença de pelo menos 10 anos de idade entre cada um, para escolher também as músicas. Aí depois era escolhiam 3 músicas, dando 1, 2 e 3 pontos. Aí depois 5 músicas, dando 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aí depois vem o sistema de 12 pontos, que é o mais famoso, né? Que é esse que tu explicaste, mas também já teve algumas mudanças. As principais foram em 2013, na Suécia, que antes o júri dava só os pontos para os 10 primeiros e o televoto os pontos para os 10 primeiros. E aí em 2013 tinha que dar ponto para todas as performances no júri e no televoto. Aí eles iam unir esses dois e iam fazer uma ponderação desses dois rankings. E não necessariamente os 10 primeiros do primeiro ranking, os 10 primeiros do segundo ranking estariam no ranking final, porque eles iriam ponderar de acordo com a posição. E em 2016, que foi a mudança mais polêmica, eu acho, é que primeiro iriam anunciar os votos do júri especializado e depois toda a soma dos votos conseguidos pelo país no televoto de todos os países. E aí antes tinha essa ponderação, agora não. O televoto valia exatamente a mesma coisa que o voto do júri. E aí, se fosse no sistema anterior, a Dami teria ganhado esse ano, mas com esse novo sistema, a Jamala ganhou. Eu só acho que a gente só esqueceu de uma coisa. Falar de Moldova 2010. Se você não... Tem quase certeza que, como Jesus Cristo, você deve ter escutado esse hit em alguma parte do mundo. E, claro, a musa de muita gente, que é Conchita Wurst. Que há muita gente, inclusive até do mesmo do Brasil, conhece o Eurovision por causa dela. Tá aí, algo que é bem interessante. Cada um pode comentar como é que descobriu o Eurovision e a partir de que ano cada um começou a acompanhar. Jovem, como você descobriu o Eurovision e a partir de que ano você começou a acompanhar o festival? Olha, chega a ser estranho. Quando eu fui fazer uma busca de observar, foi em 2010, no IMA, transmitido pela MTV, né? Entre os melhores países da Europa, estava uma cantora que tinha gostado da música e da Polônia, que se chama Doda. Quem venceu foi a Turquia. E essa música da Turquia participou no Eurovision de 2010 e consequentemente ganhou o IMA, né? Acabou ganhando o IMA e participou do do Eurovision de 2010, que ficou em segundo lugar. Depois, passado o tempo, eu comecei a ter o primeiro contato assim, no YouTube com, em 2013, com o festival. Aí em 2014 eu já comecei já a acompanhar, 2015 já, tipo, já virei tipo, viciado, já estudar toda a história, as músicas, mesmo ficar mais fiel, assim, um fã realmente. Em 2006 eu já tô pirando, já quase que respiro o Eurovision. Que bonitinho. Léo, como é que você descobriu o Eurovision e a partir de que ano você começou a acompanhar esse festival? Eu já conheci o Sanremo, que foi o que vocês já falaram aí, que foi o que originou o Eurovision, mas eu não sabia, não conhecia nada sobre o Eurovision em si. Eu acompanhei o Sanremo em 2011 e aí eu ouvi a música, né? A música que acabou representando a Itália na volta deles ao Eurovision, que foi a do Rafael Galazzi. Eu conhecia o artista, mas não sabia a música e tal. E fui conhecer essa música, que é Madness of Love, né? No final do ano de 2011, começo do ano de 2012. Logo depois, já tava pra começar o Eurovision 2012. Eu não tava muito ligado a isso, mas foi o primeiro que eu acompanhei meio próximo, assim. E logo depois a música da Loreen fez muito sucesso. E se eu ouvia, eu queria ouvir logo no departamento onde eu moro. E acabei conhecendo e acompanhando mais a partir de 2013. Correto. Manuel, como você descobriu o Eurovision e a partir de quando você começou a acompanhar? Eu acho que todo mundo já conheceu o Eurovision de alguma forma, mesmo que não objetivamente, por músicas, né, que fizeram sucesso. Meus pais gostavam muito da Gviola Senkete, que participou, e de outras cantoras, principalmente as de Mônaco. Eu ouvia muito quando era criança por causa dos meus pais, principalmente músicas italianas e tal, alguns fados também. Mas o mais interessante mesmo, eu fui conhecer mesmo em 2006 ou 2007 que o Lorde ganhou? 2006. Eu conheci o Lorde em 2006, eu era um adolescente na época, um pré-adolescente na verdade, e eu gostava muito de hard rock e acabei tendo contato com a banda e foi incrível, foi amor à primeira vista. A partir daí eu comecei a acompanhar o Eurovision de forma assim, eu sabia que existia um festival, e eu sabia que acontecia todo ano, mas eu não acompanhava, de vez em quando eu pegava alguma música e tal, depois eu fui me apaixonar pela Aera Björk da Islândia, inclusive Just For Her. Mas eu fui acompanhar o Eurovision mesmo a partir de 2012. Eu tive acesso ao CD do Melfest na época. E foi amor à primeira vista mesmo, porque eu comecei a acompanhar de forma mais efetiva e a partir daí não parei. Logo depois a gente começou a se reunir em grupo, né? A gente não se reuniu ainda fisicamente, nós aqui da chamada, mas tivemos um contato maior com o pessoal no Facebook. Entrei em contato com o pessoal do Eurovision Brasil, que é o grupo do Facebook. Inclusive, se você gosta de Eurovision e não sabe com quem comentar, lá é o seu lugar. Pode procurar o grupinho lá, são mais de 500 pessoas e todo mundo muito apaixonado pelo Eurovision. E logo depois de 2012 foi direto, mas efetivo, desde 2014 pra cá foi acompanhando direitinho. Ao vivo só foi assistir o de 2015 e o de 2016. Eu não tava conseguindo assistir ao vivo ainda. E foram experiências muito incríveis, né, pra mim. É engraçado que muitas vezes, pelo menos assim, eu sempre gostei de pesquisar muito países, e eu geografia e tal. E sempre quando eu pesquisava, tipo assim, algum país da Europa, tipo Portugal, aparecia tipo Portugal, campanha de Portugal nas Copas do Mundo, campanha de Portugal no Festival Eurovisão da Canção. E eu nunca cheguei a pesquisar exatamente o que era isso. E depois que eu fui notar, normalmente tem muitas oportunidades que a gente tem de ver e acaba passando direto. Isso é verdade. Um caso, exemplo desse daí que eu confesso, eu era uma pessoa que frequentou durante um bom tempo a enciclopédia. E tinha muito artigo falando da Helena Paparizou e de Mitre Lelin. E eu não entendi aquilo, e eu ignorava. Epic Sex Guy era famosíssimo na enciclopédia. E foi como tínhamos falado, é um meme que surgiu no Eurovision de 2010. E eu não sabia disso, até quando eu comecei a acompanhar de verdade o festival. Vic, falta você falar como é que você descobriu o festival e E a partir de quando você começou a acompanhar? Eu descobri numa andança no YouTube em 2007. Eu me deparei com a música da Sanna Nielsen, do Melody Festival daquele ano, que é em sueco, eu não vou pronunciar, porque enfim, que é uma merda. E desde então, eu fui para o Melody Festival, depois eu fui para o Eurovision, depois descobriu tudo. Foi, desde 2008 eu acompanho, bem barroquinha. Acho que só você e o Manoel foram os que começaram bem mais antes que a gente. Só um adendo aqui, o Vitor, ele é bem mais antigo que eu, porque eu só fui acompanhar efetivamente mesmo depois de 2012, e ao vivo mesmo, só em de 2000 e 2015, 2016. Pelo que eu sei, o Vic assiste já o Melfest, o Eurovision, desde 2000 e bolinha preta, né? Qualidade de 200p naqueles link que abriam, né não, Vic? Exatamente, desde 2008. Vi a Sanna Nielsen cansada de guerra. E ela perdeu de novo. Na sua décima tentativa. Mas felizmente, é isso aí, né? Ace Wilder tá tentando também. Engraçado é que a partir do ano que você começou a acompanhar bem de perto, o Eurovision 2014, foi o ano que a Sanna entrou pro festival. Foi, e é uma das melhores músicas do festival, né? Diga-se de passagem. Eu comecei a acompanhar eu já sabia do Eurovision, lá pros anos de 2008, 2009, por conta da enciclopédia e da apresentação da Helena Paparizou de My Number One, que eu até gostava, mas eu não dava a menor bola. E aí, num dia, eu tava procurando sobre músicas e singles do Avicii. Ele tinha feito pra 2013 o We Write the Story, que seria a canção tema do Eurovision da Suécia de 2013. Vamos combinar. A música é chata, uma das piores músicas do Avicii. Mas a partir de aí eu falei assim, olha que interessante, o Eurovision, já sabia da existência, vou ver como é. Aí eu assisti o festival de 2013 e o de 2012, e foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei pela Lorin e me apaixonei mais ainda pela Emily DeForest, que até hoje eu considero como uma das minhas cantoras favoritas de coração. Amo, amo, amo a Emily DeForest. E a partir de 2014 comecei a acompanhar bem, bem de pertinho, ver as músicas saindo de pouquinho em pouquinho, ficar ansioso chegando pro festival, ficar avaliando se a música é boa, se não é boa. Foi a partir de 2014 que comecei a acompanhar. Setting at the end of the day, and the city fills with shades of gray. O nível de vício em Eurovision tá tão grande que tem o festival júnior infantil do Eurovision que a gente ficou tipo fissurado no festival. Detalhes à parte da final, da apresentação em si, mas as músicas e a interação entre o festival júnior junto com o festival maior foi bem grande. Eu acho que a tendência quando você vai gostando do se aprofundando mais em Eurovision é que você gosta e você quer consumir tudo. Sim, quando você já tá em crise de abstinência, porque o Eurovision acontece sempre em maio. Aí fica até esperar maio do ano que vem, a gente fica desesperado, a gente sempre quer saber de alguma notícia e tudo, e a gente acaba vendo mais coisas. Por exemplo, eu conheço pessoas que assistem os festivais da década de 80, 90. Gente, uma dica, tem todos esses festivais completos no YouTube, dá pra assistir tranquilamente. Se você tiver um inglês razoável, dá pra entender. É facinho de achar e de entender o Eurovision. Acaba reassistindo festivais antigos, acompanha o Junior Eurovision, como o Jovem falou, que é a versão para crianças, tem menos países, tem mais tendência de lançar músicas na língua original e não em inglês, como se vê no Eurovision de agora. E também tem o caso das finais nacionais. O que seriam essas finais nacionais? Pode explicar melhor sobre o que seria a final nacional? Na verdade, como cada país tem que escolher a sua representante, eles podem escolher de várias maneiras. Tem a escolha interna, que é quando a própria emissora escolhe a música e o artista. tem essa total e tem a parcial também. Que às vezes é, a emissora escolhe ou a música ou o artista. E aí, quando ele escolhe a música, o artista é escolhido em final nacional. Ou quando ele escolhe o artista, a música é escolhida em final nacional. E tem a final nacional que é completa, que é quando o artista e a música competem com outros artistas e outras músicas, e aí eles são escolhidos. Geralmente, é metade dos pontos vinculados a um júri especializado e metade ao televoto. Mas tem seletiva que é só televoto, tem seletiva que vale mais o ponto dos jurados, como a de Malta. Enfim, existem vários modelos, mas basicamente é esse. Basicamente, a finalidade é essa. É para escolher o artista e a música que vão representar o país. Normalmente é em país pequeno que acaba adotando a seletiva interna. Por exemplo, San Marino, que é um país minúsculo, ele faz seletivas internas, mas isso nem sempre se aplica. Por exemplo, as duas vezes que a Austrália participou, foram tudo seletiva interna. A Rússia, nos últimos anos, também adotou a seletiva interna, e a Rússia, né, é gigantesca. É, teve países pequenos que já fizeram final nacional. Por exemplo, Andorra fez final nacional. Portugal tem uma das seletivas nacionais mais antigas, que é o Festival da Canção, acho que são 50 anos. Então, o Melody Festival também é uma final super, super antiga na Suécia. É o programa mais assistido na Suécia há décadas, décadas e décadas, de tão famoso que é. Você vê se o Sanremo também é uma seletiva nacional que existe antes do Eurovision. E só para encerrar rapidinho da parte dos festivais nacionais, queria que cada um pelo menos falasse uma seletiva nacional que vocês indicam para que a pessoa que está ouvindo a gente acompanhe de perto, pelo menos as músicas, as apresentações. Jovem, qual seletiva nacional você acha que é melhor acompanhar? Não sei, ela de Moldova. As seletivas que eu mais gosto são a da Estônia, que é o Estilau, que o Léo vai falar bem melhor do que eu, porque ele gosta muito mais das canções da Estônia, porque geralmente as minhas preferidas vêm da Estônia. Eu gosto do UMK, que é a seletiva da Finlândia, e também gosto da Suécia, que é o Melody Festival. Que é o Melody Festival, que acho que é o que acaba sendo até o mais popular. Sempre adota o Melody Festival como pré-Eurovision. Léo, sou festival nacional. Meu vai ser suspeito e eu vou ter que falar que é o Estilau, tipo, de longe. É, você é um dos maiores fãs do Estilau, que é o festival que seleciona a música da Estônia. Acompanha, ou se você conheceu como foram as últimas seletivas da Estônia, você vai ver que desde quando mudou de Eurolau para Estilau, nossa, o nível das músicas é gritante, a diferença assim, é enorme. Assim como a seletiva da Finlândia, desde quando mudou, acho que em 2013, se eu não me engano, foi muito nível. É, Manuel, um festival nacional para o pessoal ver mais de perto? Eu sei que o Vic vai falar o Melody Festival, né? Porque talvez ele ame mais do que o próprio Eurovision. Ou talvez ele acompanhe mais, não só por isso, mas pelo amor ao país. Eu acho que não tem como você indicar uma final, porque eu acho que vai muito do que a pessoa tem como o país que ela acaba pegando o amor. Isso acontece quando você começa a acompanhar o Eurovision. Você começa a descobrir que você tem muitas coisas em comum com certo país, ou com certa área da Europa. Então, consequentemente, vai ficar muito difícil você achar ruim alguma coisa que alguém que ame a Romênia, achar alguma coisa ruim que venha da Romênia. É o seu gosto musical. O que eu poderia recomendar é quem gosta de música mais puxada pro indie, ouvir o da Estônia. Se você gosta de música pop de qualidade, eu recomendaria o Melfest, que é da Suécia. Mas o que eu tenho realmente amor é o UMK, que é o da Finlândia. Não pelo festival em si, mas porque eu gosto muito dos cantores. Geralmente os cantores têm muita alma. É um festival pequeno. Então são pessoas que geralmente saem de uma cidade bem pequenininha, e a cidade dá todo o suporte para esse cantor no final. Então, a música pode não ser lá essas coisas, mas há um suporte muito grande, os familiares, é uma coisa muito intimista, o UMK, eu diria. Inclusive, o palco também é muito pequeno, né? Mas eu diria que se você gosta de música melodiosa mesmo, procure o UMK, que é o da Finlândia, vai acontecer agora em janeiro, é só uma final. São algumas músicas aí, são músicas muito boas, e a gente já tem um podcast sobre isso no West Brasil. Procura dar uma ouvida, passa o snippet da música antes da gente comentar, e vale muito a pena. Certamente. Vi que um festival nacional que você recomenda? Bom, eu sou da área, né, de audiovisual, então eu tenho que recomendar a minha todo meu conhecimento audiovisual não vai me deixar não recomendar o Melody Festival, né, da Suécia, porque é a final nacional que tem a melhor produção, porque é o programa mais assistido de lá todos os anos. E além disso, a Suécia tem penetração em vários mercados fonográficos do mundo. Então, se a pessoa ainda vai se acostumar com música de festival, que é uma pegada diferente, é um arranjo diferente, tem um modo de criar diferente para o festival, na Suécia é um pouquinho diferente, porque tem esse contato com os outros mercados, eles produzem por outros mercados. Então, para a pessoa ir se acostumando, eu acho que também o Melody Festival ele ajuda, porque as músicas elas são muito mais parecidas com o que o mainstream está acostumado a precisar. Mas existem outras muito boas também. Eu gosto de Estilau, da Estônia, é super interessante. Eu gosto do NK, eu gosto do Melody Grand Prix da Noruega e da Dinamarca também. São dois programas com uma produção muito boa. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada no Festival da Canção por Portugal ter eu acho que de todos os países é o que tem uma ligação muito intensa com a gente, então acho que vale a pena dar uma forcinha. Nem sempre a qualidade vai ser muito boa do programa e das músicas, mas eu acho que vale a pena dar. Nem sempre. Eu sofri assistindo o último Festival da Canção. É muito baixo nível. Agora, mas a gente tem que dar um desconto para Portugal, porque eles, a RTP estava devendo quase 1 bilhão de euros, e eles conseguiram em 2 anos diminuir essa dívida para 100 milhões de euros. E eu acho que agora eles já conseguiram zerar essa dívida. Então eles tiveram que fazer uma final nacional bem, bem, bem, bem limitada, que foi o Festival da Canção de 2014 com a Suzy. Não, não. O último foi com aquela chatinha lá do Marco do Separa, como é o nome dela? Leonor Andrade, acho. Leonor Andrade. E foi um pouquinho melhor, mas a de 2014, aí só faltava cair os telões de LED nos cantores. Então, baixo orçamento dois. Mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada assim em tudo. Eu gosto de ver tudo, porque eu sou louco das finais nacionais, assisto tudo, eu ouço tudo que eu puder. Agora não posso tanto por, enfim, vida, porque você tá ficando velho, velha, e dá pra acompanhar tudo como, mas eu sempre tento dar uma ouvida e assistir também todos os programas, mesmo que não assista ao vivo, eu assisto depois de um vídeo gravado. Vale a pena. Ah, e só pra finalizar, eu ainda não indiquei que vocês ficaram falando do Estilau. Eu confesso que eu não tenho uma fixação enorme pelo Estilau, por causa que eu demoro muito pra gostar da música, as músicas que a história manda são excelentes, mas eu demoro muito pra eu me acostumar. Eu adoro o Melody Festival, mas vocês já assim, enalteceram bastante, não preciso muito tempo pra enaltecer, eu amo o Melfest. E eu queria falar de dois, rapidinho. O Vicky falou do Dansk Melody Grand Prix, que é da Dinamarca, eu adoro, é o meu segundo festival favorito. Ele também é bem curtinho, tem 10 músicas. Eu gosto das músicas que a Dinamarca manda pro Dansk, mesmo que às vezes eles têm um pouquinho de mau gosto em selecionar algumas músicas duvidosas. E outro, no festival San Remo. As músicas de San Remo são excelentes, muito boas, mas é um negócio que é complicado de assistir, porque é muito confuso. Quem acha o Eurovision confuso, eu acho o San Remo incrivelmente mais confuso. Mas as músicas que a Itália faz pro San Remo são de excelente qualidade. Mas tem esse detalhe, é bem confuso tentar acompanhar o San Remo. Mas é um festival que vale muito a pena ver de perto. Uma coisa, gente, uma final que ninguém falou é o Supernova da Letônia, que é novo também, né, recente, e tem lançado umas músicas muito boas, de qualidade, que estão fazendo no próprio Eurovision. É verdade, eu até lembrei, mas eu falei, não, bem lembrado que a Supernova está melhorando muito o nível da Letônia, que sempre costuma mandar as bombas pro Eurovision. E o nome dessa mudança na Letônia se chama Aminata, né? Vamos ser sinceros. Chega, não vou falar dessa mulher, acabou. É, vamos falar de uma coisa, do sofrimento do Jovitão, que é a música que o Jovitão gosta não vai pro Eurovision. Às vezes a música que a gente gosta dentro das finais nacionais, ela acaba não representando. Não quer dizer que seja ruim, mas o bom de você acompanhar as finais nacionais é que você acaba tendo mais opções de músicas e você gosta da... Você torce pra uma música, às vezes ela vai, às vezes ela não vai. Antes de encerrarmos o podcast, queria que cada um indicasse até duas músicas do Eurovision que vocês gostam bastante. Jovi? Ah, eu vou indicar vocês, para vocês que querem chorar, para vocês terem a alma dilacerada. Eu indico para vocês Noruega 2015, que é Morland e Deborah Scarlatti, A Monster Like Me. E uma, talvez, um pouco mais antiga, seria Luxemburgo, 1973. Que ela também é uma música muito linda, que eu gosto bastante também. A de 73, só deixa eu ver, é a... Anima Hidari. Léo, as suas duas favoritas pra indicar pro pessoal? As minhas duas favoritas de todas, assim, são sem dúvida Croácia 2009, que vou pronunciar nome, vou passar nunca, e França 2001. Que é Natasha Saint-Pierre, não sei como fala exatamente o nome dela. E é tipo assim, nossa, a minha música favorita de todas do Eurovision, todas de novo. Manuel, suas duas favoritas? Manuel? Tira do mudo, meu ossinho. Pronto, desculpa. Eu tinha mutado aqui. Eu ia falar. O que eu tava falando era que eu tinha escolhido quatro músicas aqui, sem querer, mas eu vou falar duas mesmo. Uhum. Eu acho que duas músicas que eu amo, eu vou. Uma balada que eu amo muito: A Senhora do Mar, da Vânia Fernandes, 2008, Portugal. Uma música extremamente injustiçada, uma bela homenagem às águas dos viúvos de Portugal. E uma farofa maravilhosa da Je ne sais quoi, da Era Björk, de 2010, da Islândia. São duas músicas que eu tenho um apreço muito grande, mas são de longe não são as que eu mais gosto. Eu acho que não tem como você ranquear isso. Todo ano você tem as que você mais gosta e as que menos gosta. E eu acho que é difícil você ranquear isso de todos os Eurovision. Cada ano é uma nova história, uma nova jornada. Eu acho que pra hoje eu indicaria Era Björk e a Vânia Fernandes. Gosto muito, ouçam. Vitor, duas músicas? Eu pensei em três. Na verdade, eu pensei em mais. Acho que três, assim, uma que é um bônus. A minha música preferida de todas, o Manuel vai rir de mim agora, tenho certeza, que é da Palina Gagarin, A Million Voices. Essa música, enfim, no meu coração, ouvi a primeira vez, já chorei, arrepiou, enfim, melhor música, injustiçada. Ô Vic, só um adendo aí na tua questão aí, não é que eu tô rindo de você não, é porque essa música da Polina parece que ela é cebola pra viado. Eu nunca vi uma música... só pode, essa música emociona, eu não sei de uma mana que ouve essa música, tirando eu... Eu ouve essa música e não se emociona. Só fui gostar por causa que a Polina polinizou no final da apresentação. Ela, fake. Começou a chorar, desgraçadamente. Aí eu comecei a ter um pouquinho de empatia. Porque eu não consigo achar a Million Voices, essa Coca-Cola toda. Eu gosto eu agora. Eu não achei essa Coca-Cola toda. porque eu acho que foi porque eu vi o clipe primeiro do que a apresentação. A apresentação, eu acho que de longe a Polina é a que mais teve presença de palco e dominou aquilo tudo. Não ganhou porque o povo não gosta da Rússia. Vamos jogar as cartas na mesa, a gente sabe disso. Mas essa música, ela, ao vivo, ela é incrível mesmo. Ela é emocionante, ela é tocante mesmo. É porque o clipe, ela botou um tanto de criança pulando, sabe? A Million Voices, não tinha um negro, né? Só tudo... tudo branco. Enfim, né? A segunda música aqui, essa eu sei que ele gosta, que é da Cristina Ronier. Amo! E a terceira música é fazendo esse link com Portugal, que eu acho que é fundamental, é a canção de 2003 da Rita Guerra, Deixa-me Sonhar. Essa música é muito boa. Comendo. Uma curiosidade, foi a primeira música de Portugal que não foi cantada completamente em português. As minhas duas favoritas é a música do Il Volo de 2015. Gente, eu ouço a música, vejo a apresentação e fico arrepiado, começo a chorar, desesperado. Porque eu acho O Grande Amor uma das músicas mais épicas de 2015. Eu acho muito, muito melhor que Heroes. Muito, mas muito melhor que A Million Voices. Fiquei maravilhado quando saiu a música no Sanremo. Quando saiu os ensaios, eu estava desesperado. Era uma das minhas músicas que eu estava louco. Assim, quero ver isso no Eurovision, vai irritar. E fiquei muito chateado que eles pegaram o terceiro lugar. E eles ganharam no televoto. Injustiça. Justiça pra Itália, merecia muito mais que a Polina, merecia muito mais que o Manso, falo. Apoio. O Volo maravilhoso. E a outra música, não adianta, não, eu tenho que vir aqui, maravilhar o trabalho da minha linda, a rainha do pop, Valentina Moneta, Crisálide Vola Vola, 2013, representando San Marino. Que música maravilhosa. Sou apaixonado por Vola Vola. Eu achava a música do Facebook uma das coisas mais engraçadas do Eurovision. E depois voltou como a música da rede social. Foi muito, muito engraçado. E aí ela volta com Crisálide, que é uma das mais belas canções do Eurovision, na minha opinião. E aí, uma pena que ela não foi pra final. Ela só foi pra final no ano seguinte. Sim, ela... Essa cantora que participou 3 anos seguidos pra finalmente ir pra final. Com a Maybe, que eu gosto, mas não é tão boa assim como o Vola. Mas essas são as minhas duas indicações, que são duas músicas em italiano: Grande Amore e Crisálide. Estamos agora encerrando mais um Podesk, esse não é um podcast, né? Vai ser publicado os dois ao mesmo tempo. Vicky, mensagem de despedida, jabás, etc., pode fazer. Ah, gente, eu não tenho, só RIP Esma, porque, enfim, né? Lenda viva, tomate do pop. E, gente, ouçam, acompanhem todos os nossos canais, Eurovision é vida, Eurovision é maravilhoso. É só pra gente ser feliz, nem se irritando. Homem que nem a gente. Manuel, uma mensagem para todos. Isso aí, pessoal. Muito bom ter participado desse cast. Se você gostou e quer acompanhar mais de Eurovision, entra no grupo no Facebook, acompanha também pelo site ESC Brasil. Você vai acompanhar mais a gente, né? É isso aí. Espero que a gente se encontre por lá. E tá chegando, tá começando. Você chegou no momento certo. Porque agora tá pipocando MF de tudo que é lado, né? E só mais o adendo aí, dentro do adendo, uma das maiores cantoras da Macedônia faleceu esses dias agora. E ela foi ao Eurovision em 2013, né? Em 2013. Sim. E é um convite a você conhecer o Eurovision através dessa apresentação que une o que é melhor, Macedônia e Bahia. Você vai descobrir por quê. Jovem, alguma mensagem de despedida? Obrigado por todos me amarem. Eu sou um Islândia 2006, né? Pra vocês entenderem o que era eu, né? Então, curtam o site, o nosso site, ESC Brasil, mais informações. É, gostei bastante de participar. Eu quero falar que tem que colocar pelo menos 5 segundos de Open Your Heart de Islândia 2003, né? Porque é uma das canções que eu mais gosto em todo mundo, né? E é isso. Léo, alguma mensagem para todos nós? Valeu por ter me chamado. Vários pesares com o microfone aí, que sempre tem esse problema. Valeu, foi legal. Ótimo. Sou a Alex, eu adorei também gravar com todos vocês, seus lindos, né? Vem aqui em casa, oi. Finalmente eu vou atualizar esse N1P, depois de, sei lá, desde abril que eu não atualizo o podcast. E eu também convido o pessoal também a ouvir o Podesk, que é o podcast brasileiro sobre o Eurovision, que tem eu e todo mundo que tá aqui gravando, falando delícias e mais delícias sobre o Junior Eurovision, etc, etc. Em breve mais podcast sobre as NFs. E estamos muito contentes porque está cada vez mais perto o Eurovision de Kiev. Espero que seja uma edição interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu espero que vocês acompanhem o Eurovision da mesma forma amorosa, carinhosa que a gente tem pelo festival. E aí a gente convida todos vocês a acessar o ESC Brasil para saber de mais informações e os vídeos do YouTube do canal do Eurovision. Eu recomendo bastante, que tem os clipes, as apresentações, tudo. Menos os ao vivo de 2016. Esse daí você tem que driblar um pouquinho de formas, às vezes, não tão legais assim, porque tá bloqueado no Brasil, enfim. Mas a gente recomenda assistir os shows, os clipes e tudo mais. O Eurovision é um festival muito desconhecido no Brasil, que vale muito a pena vocês acompanharem bem de pertinho. Então é isso, pessoal. Beijo pra todo mundo. E que, né, venha logo o Eurovision 2017 na nossa vida. E na vida de vocês que estão ouvindo também. Beijo. Tchau. Tchau. E o Alex, não terminou ainda não. Vamos falar um pouquinho das 2 minutos pra gente falar da ESMA que morreu. Ah, sim. E antes de encerrar o podcast, né? 1 minuto de silêncio pra que recentemente morreu a ESMA, né? Queria fazer um minuto de silêncio pra ESMA. Tem que terminar assim. Bosta. Por onde eu da ESMA? Beijos. Caralho. Por onde eu da desafinada Alcione de Macedônia? Parei. Vamos parar porque senão o jovem vai infartar. Termina com Imperia, porque, né? Vamos terminar como a ESMA gostava. Ah! Eu não sei qual rainha de Macedônia tem que terminar. É Tijana, é ESMA ou a Calliope gritando nos nossos ouvidos? Tem que ter tudo, tem que ter a ESMA gritando. A Tijana gritando. E depois a Calliope gritando. Vai terminar assim. Meu Deus. Bona. Toca meu remix. Tá no fundo. Gente, o jogo vai ter um ataque. Vamos terminar então? Enfim, eu acredito que você me fez querer falar de 1 minuto de silêncio pra isso. Uma beijo. Eu queria que a gente comentasse 2 minutos a ele. Silêncio pra ele. Chega. Morto. Vamos lá, gente. Vamos dar tchau.